370, uma saída Cuca, transição Zipá. Cuca, Zipá, subindo ao 370, gol 905. Vou no 330, controle de Salvador, acendo a identificação. Desça ao nível 060 na chegada à Mare. Ajuste o altímetro no 013. Reduz a velocidade 250 mais. Trip 5317, está ciente da informação off, coordenação para Belém. Pronto para cópia? Afirmo, pronto para cópia. Autorizado Belém, nível 380, via Upper Zulu 41, saída Momo, transição Trova. Decola 10, curva esquerda, controle 119, decimal 8, aciona 5143, coteja. Gente, autorizado 380 para Belém, via Presulu 41, saída Momo, transição Trova, pistão no zero com curva à esquerda. Frequência 19.8, transponder 5143, é o trip 5317. Protegimento correto, chama para o pushback sonamento. Chama lá, trip. 1805, chama agora o centro Recife. 126.85, alterna 133.65. 2853365, gol 905. Salvador, boa noite, é o 3520. Então, 3520, boa noite, aciona identificação. Desça ao nível 070 na chegada à Mari. Altímetro no 093. Objeto 5899, autorizado a final do procedimento LSX, sua pistão no zero, desça para 2000 pés, altímetro no 013, reporte estabilizado. Ok, reportará estabilizado, descendo para 2000 pés, objeto 5899. Gol 1896, desça para 3000 pés, altímetro 1013. 3000 pés, 1013, 1896. Azul 4142, estabilizado LS. Azul 4148, torre 118, décima meia dúzia. 286, 4148, boa noite. Boa. Gol 1330, reduz a velocidade 220 nós, desça para 4 mil pés, altímetro 1013. Cliente 220 nós, desce para 4013, gol 1330. 4148. Boa noite, 9h30, um pequeno desvio esquerda aqui na Pro 020 para liberar uma formação de retorno a Itapi. Autorizado. Estabilizada, objeto 5899. Completo final do procedimento, agora a torre 118, décima meia dúzia. 86, boa noite, 5899. Bom, bom. Gol 1896, autorizada final do procedimento LSX-Way, desça para 2000 pés, altímetro 1013, reporte estabilizado. Após desvio, está autorizado direto Duna. Gente, voa Duna 2000, livre X-Way, reportará estabilizado 1896. QM? Gente, chame torre 118 decimal 6. Sempre o limite localizador. Desça para 3.000 pés, altímetro no 013. Gente, descendo para 3.000, você apresente voo até o local, voo 330. Então 3520, desça para 4.000 pés, altímetro no 013. Vem para 4.000, volume 3.320. Autorizador Aracaju, nível 230, via Golf 677, saída Puca, transição Caju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119, decimal 8, aciona 5137, coteja. Autorizado para Aracaju, nível 230, via Golf 677. Fechamento correto, chama para pushback sonamento. Passou externo, baixado e travado 5899. 5899, livre pouso na 10, vento 120 graus com 9 nós, altímetro no 013. Livre pouso, ajuste padrão 5899. Down 150 Alpha Formation. Objeto 6746 Concordant, descend to flight level 050, clear my arrival. Altimeter 1013. Roger, down 0050, clear my arrival. 6746. 6746, what's the point heading to the top? Stand by one. Thank you, sir. Go 1330. Desça para 2.000 pés, altímetro no 013, completa a redução 1.709, aguardando o vetor final para o localizador. Vai seguir traço na aproximação, agora 2 horas, meia dúzia de milhas, Boeing 737-800. Gente, redução 709, fique no tráfego voo 330. Objeto 6746, clear flight direct to ETAP position. Roger, clear flight direct to ETAP position, 6746, thank you. O 330 para o localizador, direita para o 060, autorizada a final do procedimento. Direita 060, usado o procedimento, gol no 330. Passando Duna, já estabilizado, gol no 896. Gol no 896, completa a final do procedimento, ele sexuei, torre 118, décimo 1, meia dúzia. 286, até daqui a pouco, 896. Gol no 896, na final, a 8 milhas, passou do... 21896, reparte eterno. Portarão. Patrono 48, segue em frente para o portão 1 do pátio principal. Centro de operações confirmou. Ok, então, vai seguir em frente ao portão 1 do pátio principal. Tem aqui, só pedir para o senhor avisar que o marcha aqui está desesperado chamando a gente sem entender nada. Obrigado, boa noite. Gente, vamos informar o centro de operações. Obrigado. Gente, chame torre 1-9, decimal 6. 2-6. 1-2. Autorizado, chama para o táxi. Chama na trip. Projeto 5899, solo os 2-2, livre à direita, táxi na frequência, via Alfa, Kilo, estacionamento no pátio 3. Tá, 3226. Externo, voo 896. 21896, livre pouso na 10, vento 120 graus com 9 nós, altímetro no 013. Livre pouso no 0, 10, 3, confirma o vento? 120 graus com 9 nós. 7896. Projeto 5899, mantenha a posição. Jet 5899 na escuta. 99 na escuta. Lado final da 10. Jet 5899 na escuta. Tá. CS, informaremos estabilizados 3520. A informação chegou agora que a companhia mudou posição para o Pátio 3. Tem condições de fazer o giro e seguir o sinalizador? Afirmo, a companhia só nos informou agora. Tem condições de fazer o giro da presente? É negativo, a gente vai ter que ingressar agora na Juliette e voltar pela Taxi Alfa. Gente, autorizado. Então tá direita na Juliette e vai retornar pela Alfa. Foi Jet 5899 na escuta. Positivo, prossiga. Aguarde, aeronave à frente vai ter que retornar ao Pátio 3, mantém a posição. Fala Azul 4148. 4148, táxi à esquerda, vai retornar via Índia. Esquerda e retorna via Índia, ok, 4148. É confirmando, 4148 então vai curvar à esquerda, ingressar via Índia e aí prossegue o quê? Pátio principal e pátio 3, é isso? Afirmo. Tá, ok, a gente informou que a gente ia pegar Juliette Alfa, né? Conforme notar, a Alfa está interditada entre a Juliette e a Taxi Kilo. Sobe 5899. Prossiga. Eu não estou entendendo. No caso, o colega está voltando aqui, vai entrar aqui no Pátio 3. Nós estamos aguardando entrar no Pátio 3, é isso? Afirmo. Ah, tá. Agora entendi. Obrigado. 96 solo aos 26, livre à direita, táxi na frequência via Alfa, mantém a posição antes da Taxi Aquilo. Alfa, mantém antes da Aquilo na 896. Salvador, tá 3226 para a transação de tráfego Natal, boa noite. 3226, aguarde cópia, saída prevista Puca, transição Zipar. Puca Zipar, graças. Pono 330, livre pouso na 10, vento no 20 graus, com 89, altímetro no 0, no 3. Gente, livre pouso com 330. Fala Azul 4148, solicitar outra top porque não tem como fazer a volta aqui não. Gente, vamos coordenar. Obrigado. 5899, táxi, livre táxi via Kilo, estacionamento no Pátio 3. Au! Poderia confirmar para 5899? Ingressa via Kilo, estacionamento no Pátio 3. Tá bom, senhor, obrigado. Torre, é o trip 5317 com 75 a bordo, autonomia de 3 horas e 55 minutos, alternando São Luís para o táxi. Temos dados? É, 75 a bordo, autonomia de 3 horas e 55 minutos, alternando São Luís. É o trip 5317 para o táxi. 175 a bordo, altímetro 103, táxi via Índia Alfa, negativo Juliette, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto de espera. Juliette, Índia Alfa, reporte lá no ponto de espera, 5317. Torre, boa noite, Altão 3520. 3520, reporte externo. Informaremos. 21810, descent 2006, altímetro 0013. Report established. Roger, clear down 2000. Standard report established. 6746. Avião solo, não tem alfa, está aqui no Gol 330. Informação alfa. Solo Gol 606, informação alfa. Gol 330, livro aqui. 18,6. Torre Gol 1606, informação alfa. 606 é o número 2 para a cópia, saída prevista, pouca transição, Caju. Pouca transição? Crescendo a Índia 4148, retornando. Pouca transição, Caju. Claro, obrigado. Sente o 4148, via Índia e pátio principal, chama para ingresso no pátio 3. Gente, Índia principal chama ingresso no pátio 3. Segue agora via Juliette. Atenção, aeronave à sua esquerda, segue via Juliette e Alfa reporte no ponto de espera. Confirme, é o trip 5317? Afirmo, segue, siga via Juliette, reporte no ponto de espera. Ah, ciente, agora via Juliette, reportará no ponto de espera, Juliette Alfa, ponto de espera 5317. Torre, é o Gol 1330, tentou contato com o solo 219, negativo, solo. Ciente, autorização nessa frequência, aguarde o número 3 para cópia. Portanto, 3520, final, para checado. Prosseguindo, 4148. O 330 foi instruído a taxiar nessa frequência via Alfa, manter posição antes da taxa Equilo. Gente, obrigado, 330. Torre, Altan 3520, final para enxecado. 3520, livre pouso no 1-0, vento 1-2-0 graus com meia dúzia de nós, altímetro 1-0 no 3. Zero. Observe o azul, estacionando no pátio 3, a paz táxi via pátio 3, chama pelo ingresso pátio principal. É, confirma no 896. Afirma, observe o azul, estacionando no pátio 3, após estacionamento do mesmo, está livre o ingresso, táxi via pátio 3, chama pelo ingresso pátio principal. Gente, pouso aeronave da azul parquear, livre via pátio 3, mandaram para o ingresso pátio principal no 896. Bom, 330, segue a aeronave à frente, chama para ingresso pátio principal. Segue a aeronave na frente, chama ingresso pátio principal, 330. Cinco, 317, pronto? Tá pronto, senhor, 5317. Ali mantém 1-0. Ali mantém, trip. Prossiga. Passa a gente já tem o seu plano, aguarde um minuto para a cópia. Pronto, tá, 3520, solo aos 33, livre à direita, táxi nesta frequência via Alfa, Kilo e Pátio 3, chama para ingresso, Pátio principal. Alfa, Kilo, Pátio 3, na frente 3. 796, ataque via parte 3, parte principal, portão 612. Para o 612, é o 98936. Web 6746, establish ILS XA runway 10. Vento 120 graus com 8 nós. 7, livre decolagem, 5317. Bom trabalho. 8.6. 1186, thank you, have a nice job. Have a nice day, we landed. Thank you, sir. No pro setor. Agora. 330, táxi via parte 3, parte principal, 1-2 da remota. Via 3, principal para a remota 1-2, o gol 330. 3520, táxi via Kilo, pátio 3, portão 1 do pátio principal. Gente, segue Kilo, pátio 3, até o portão 01, na 3520. Salvador Tower, good evening, WebJet 6746, full ILS, let me get down a lot. Roger, 6746, wind 120 degrees with 8 knots, QNH 1013, standby for cleans to land. Stand by 6746. Firma portão 3520, portão 01, correto? 01, afirmo. 6746, clear to land runway 10, wind 120 degrees with 8 knots. Decolado aos 35, chão controle 1 decimal 8, bom voo. 098, boa noite. 6746, clear to land runway 10, wind 120 degrees with 8 knots. Clear to land runway 10, 8 knots, 6746. 3226, copia. Copia, 3226. Autorizado Natal, nível 370, via Upper Zulu 10, saída pouca, transição Zipar. Decolada 10, curva à esquerda, controle 119.8, aciona 5147, coteja. Atualizar Natal no nível 370 para Lampers, resolveu 10, pulgas e para a saída 10, decolagem com curva à esquerda 198, controle 5147, no transporte da 3226. Cotejamento correto, aguarde para o pushback, acionamento. Vem na guarda, 3226. Para puxar o estacionamento, está na posição 4. Aguarde no 7 no 4, temos a nave ingressando para estacionamento no setor. Quem vai permanecer na posição 4? Estou em algum 330? O 330, prossiga. Beleza, confirme a posição 12 ou a 13? Estamos indicado 12, porém siga para onde o sinalizador estiver chamando. Coordenação com a equipe de solo após estacionamento do Boeing da Gol na área remota, autorizado para o inspecionamento, chama para o táxi. Ok, após o Gol na área remota, autorizado chamar para o táxi, 3026. 317 confirmando a posição. Cock B. Não foi copiado. A posição é Kilo. Desculpa, é Coquibo, é Kilo Oscar, Kilo Bravo Oscar. Kilo Oscar, Kilo Bravo Oscar.